Pedindo parei no posto, os cor na putaria rolando. Naquele ritmo louco, a bichinha tudo biba, descendo até o chão, Japãozinho da cajueira, tocando nos paredão. E rolê lá em Campinho, parei no posto, os cor na putaria rolando. Naquele ritmo louco, a bichinha tudo biba, descendo até o chão, Japãozinho da cajueira, tocando nos paredão. O Diz é farinha no posto, é som do paredão. Se o problema for dinheiro, Japãozinho faz o cartão. É farinha no posto, é som do paredão. Se acaba o dinheiro, Japãozinho faz o cartão. O Diz é farinha no posto, é som do paredão. A bichinha tudo doida, descendo até o chão. É farinha no posto, é som de paredão. Se acaba o dinheiro, Japãozinho faz o cartão. Daquele jeito, meu patrão. É o Japãozinho da cajueira, meu patrão. Japãozinho, o brabo dos paredão. Eu parei no posto, os cu na putaria rolando. Naquele ritmo louco, as bichinhas tudo biba, descendo até o chão, Japãozinho da cajueira, tocando nos paredão. De rolê lá em Campinho, parei no posto, os cu na putaria rolando. Naquele ritmo louco, as bichinhas tudo biba, descendo até o chão, Japãozinho da cajueira, tocando nos paredão. Eu disse é farinha no posto, é som do paredão. Se acaba o dinheiro, Japãozinho passa o cartão. É farinha no posto, é som do paredão. Se o problema for dinheiro, Japãozinho passa o cartão. É farinha no posto, é som do paredão. A bichinha tudo biba, descendo até o chão.